chama espalhar e o sorriso encontrar. Como é doce o beijo, como é doce o beijo. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas do céu. Nos chamam loucos, nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas do céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Ouve o meu coração nessa prova de ilusão.

fiz pra gostar de ti. No momento que fui agir assim, o águia blindado estava seguro e você cruzou meu caminho. Tão cheirosa como a flor, decidi tentar minha sorte. Ela convidou pra gente pro Mauro. Pra que eu vou? Com o DJ Mauro e DJ Cris, sai desde DJ Giro e Lurian. Oh não. Mauro, minha gostosa, é o Mauro som que agora toca. O águia blindado tá tocando. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, minha gostosa, é o Mauro som que agora toca. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, meu quem amor. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, minha gostosa, é o Mauro som que agora toca. Gostosa, é o Mauro som que agora toca. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, meu amor. Billy Brasil, ao som da tua voz. Seus lábios me ajudam a prosseguir, te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você, que me ensinou a amar, que me ensinou a amar, meu anjo. Lábios me ajudam.